Gálatas, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Alguns de vocês já acessaram lá o grupo da nossa igreja e pôde ouvir já os dois sermões que nós pregamos aqui nas semanas passadas. O primeiro nós falamos sobre o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho que Paulo tanto defende? Em resumo, o evangelho para Paulo é a mensagem de libertação dos pecados do ser humano. É a mensagem da graça de Deus que busca o homem onde ele estiver, no mais profundo poço que ele estiver caído. O verdadeiro evangelho diz: Deus é Deus para lhe buscar lá dentro e lhe reerguer. E esse verdadeiro evangelho, ele não admite adições. O verdadeiro evangelho diz: você se relaciona com Deus pela fé somente. E Deus lhe abençoa pela graça. O verdadeiro evangelho diz isso. Nada que você faça é suficiente para merecer o agrado de Deus. O verdadeiro evangelho diz: tudo que Cristo fez é suficiente para receber o agrado de Deus. Então, se você aceita Jesus como seu Senhor, você é um com Jesus, agora sim, você recebe o agrado de Deus. Você pode ter comunhão com Deus, você tem um livre caminho até Deus, tão somente por Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho: salvação pela graça, intimidade com Deus através da fé. E esse é o Evangelho que Paulo estava defendendo, porque alguns irmãos estavam entrando entrando na igreja da Galácia tentando perverter esse Evangelho, dizendo que para você ser salvo, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e fazer mais aquilo, e andar não sei quantas milhas, e beijar não sei quantos santos, e beber não sei quantos copos d'água. Tudo isso para Paulo era a missão que devia ser rejeitada como coisa louca e anátema. Ele diz: quem prega dessa maneira seja considerado anátema, e a palavra é maldito. O verdadeiro evangelho é salvação pela fé e pela graça. Depois, no segundo sermão, Paulo agora ele vai dar um exemplo da vida dele. Porque ele estava debatendo com aqueles irmãos que estavam na igreja tentando perverter o evangelho. E Paulo disse: esse evangelho que vocês estão pregando, de um quê a mais, ele é falso. E eu vou provar. Eu vou provar que o verdadeiro evangelho é verdadeiro. Vou provar da seguinte maneira: a minha vida. Aí Paulo começa a dizer, nós falamos na semana passada: eu era perseguidor da igreja, Estevão, um diácono, um servo de Deus. Quando morto, o texto de Atos diz que quando mataram Estevão, e Estevão viu o céu se abrindo e sua hora chegando, quando ele morre, quando suas roupas foram rasgadas, o texto diz que jogaram aquelas roupas no pé de um jovem chamado Saulo. Saulo já estava presente na morte de Estevão, no começo da igreja cristã. Mais adiante, no capítulo 8, o primeiro versículo diz que Paulo consentia na morte de Estevão. Mais adiante diz que Paulo era um tremendo perseguidor do evangelho. Mais adiante diz que Paulo era devastador do evangelho, fechava a igreja, pegava a carta dos oficiais, dos governantes, autorizando ele a tirar das igrejas os crentes, para matar ou para colocar nas prisões, para fazer eles blasfemarem contra Deus. Paulo pegava essa autorização e ia. E Paulo diz: o verdadeiro evangelho, sabe o que ele fez comigo? Ele me transformou em ex-perseguidor. Agora sou um plantador de igreja. Ex-devastador. Eu agora sou um servo de Deus. Paulo mostra com a sua vida que o verdadeiro evangelho é capaz de transformar pessoas. Seja você o que for, esteja você onde estiver, cometeu o mal que cometeu, há graça suficiente em Deus para lhe perdoar os seus pecados e lhe dar salvação por meio de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Eu garanto que nenhum de nós aqui é pior do que, ou foi pior do que Paulo. Mas o evangelho foi capaz de buscar Paulo e transformar a sua vida. Esse foi o segundo sermão. E o que acontece? Paulo ainda está debatendo com esses irmãos na Galácia. Eles não desistem. Eles querem acabar com o cristianismo naquela igreja, na região da Galácia. Então, no capítulo 2, que é o sermão de hoje, entra Paulo, contra-argumentando novamente com esses irmãos. E Paulo agora ele é colocado em xeque as suas convicções. Paulo cria no evangelho da liberdade. Então, os fariseus que estavam entrando na igreja colocaram em xeque essa liberdade de Paulo. O evangelho é pela graça, Paulo? É só pela graça? Está certo. Vai lá em Jerusalém, perante os pilares da igreja, Pedro, Tiago. Paulo foi com Tito, que era grego, de família grega, chegando diante dos apóstolos judeus, pensando os fariseus que os judeus, Tiago, Pedro, iam dizer: olha, Tito não é judeu, ele tem que passar pelo ritual da circuncisão para ser salvo, para se fazer judeu. Paulo, nada disso, eu levo ele lá e provo que o verdadeiro evangelho não pensa assim. Paulo, agora é colocado em xeque as suas convicções. E eu estava vendo, tentando hoje ver lá, não sei quem viu aqui o enforcamento do Saddam Hussein. Quem assistiu pela internet? Ok. Rapaz, eu estava conversando ontem com um jovem, um colega meu lá da igreja, estava no casamento, e ele estava me dizendo das palavras de Saddam Hussein antes de morrer. Alguém conseguiu baixar o vídeo com legenda e saber o que ele estava dizendo? O que ele disse, David? O que ele estava dizendo? Também. Mas teve uma coisa mais que ele falou, que o meu amigo disse. Eu tentei hoje, de todas as formas, baixar, ver esse vídeo. Vocês sabem, conexão de escada é um horror. Mas o que o jovem me disse, que Saddam Hussein, além de textos inteiros do Alcorão, firmando a sua fé, ele dizia: Alá é Senhor. Só Alá é Senhor. Ele, na fé dele, na convicção dele, na fé dele, ele tinha convicção. E ele foi ser enforcado, mas não abdicou das suas convicções. Não estou dizendo que ele está certo. Não estou dizendo que o islamismo está certo. Não estou dizendo que aqueles povos estão certos. Agora, que ele tem convicção, ele tem. Ninguém pode negar. E ele indo para ser enforcado, e ele dizia, é assim que vocês lutam? Covarde. Era um homem de convicção, Tony. Dizendo ao Corão, dizendo: Alá é Senhor, pode me enforcar. Vocês lutam assim, vocês são covardes. Era um homem de convicção. Meu Deus do céu. E Paulo? Saddam Hussein foi capaz de entregar sua vida por suas convicções. Centenas e milhares de pessoas ele matou, e depois que deixou de matar, os seus seguidores mataram. E o apóstolo Paulo, quando é colocado em xeque suas convicções, o que ele faz? Ele dá um passo para trás? O que fazemos nós como cristãos, quando por vezes somos colocados na parede e nossas convicções são colocadas em xeque? O que nós fazemos? O que você faz? Vamos ver o que Paulo fez. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, esses fariseus colocam em xeque três aspectos da convicção de Paulo. Três convicções que você recebeu o boletim, já está aí o esboço do sermão de hoje. A convicção sobre o que ele era, a convicção sobre o que ele cria e a convicção sobre o que ele fazia. Ele foi colocado em xeque. Vamos analisar Paulo quando colocado em xeque o que ele fez. Exatamente, um boletim tem aí. O tema de hoje, da nossa mensagem: o Evangelho nos traz convicções inabaláveis. O Evangelho nos traz convicções inabaláveis. A primeira convicção diz respeito àquilo que eu creio, aquilo que Paulo cria em primeiro lugar. Nós vemos no versículo 3, desse capítulo 2 de Gálatas, que Paulo, como eu disse, tendo levado Tito estava com Paulo, versículo 3 diz: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O que é que Paulo cria em relação à circuncisão? Para aqueles que esqueceram, a circuncisão era um ritual judaico. Quando uma criança, homem, nascia, ao oitavo dia, ele passava por esse ritual, era cortada a pelezinha do seu prepúcio, e ele, com esse sinal, dizia que fazia parte do povo de Deus. É como o batismo hoje. No ato do batismo, você diz diante da igreja: eu sou parte da igreja, eu faço parte do povo de Deus. A circuncisão era isso. O que acontece? Tito, como eu disse, não era circuncidado. E o que fazer? Paulo, ele cria que a circuncisão, olha o que eu vou falar, assim como o batismo, não é essencial à salvação. Muitos acreditam que sem o batismo não há possibilidade de salvação. Paulo cria que não, tanto é que ele não fez questão que Tito fosse circuncidado, passasse por esse ritual. Porque isso é um ritual, e nada mais do que isso. É um símbolo de que Tito ia fazer parte do povo de Deus. Mas Paulo, para não dar gostinho para aqueles irmãos que estavam colocando as convicções da crença de Paulo em xeque, porque se Paulo circuncidasse, eles iam dizer, está vendo você? Você diz que o evangelho é da graça e não precisa de rituais, mas você está diante dos apóstolos, você está circuncidando aí o Tito. Paulo, não vou circuncidar. Para você ver que isso não é extremamente essencial à salvação. E primeira calada de boca dos fariseus. Calem suas bocas, está aqui ele diante dos líderes, e nem mesmo os líderes o obrigaram a fazer esse ritual. Paulo tinha convicção de que o evangelho não permitia adições. É graça, é aceitar Jesus pela fé somente. Uma segunda convicção que foi colocada em xeque de Paulo com relação à sua crença está no versículo 4 a 5. Diz assim, e isto por causa dos... Por que ele não se custou? Por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzi-nos à escravidão. Se Paulo submetesse Tito ao ritual, Paulo, em outras palavras, estava se submetendo novamente à escravidão. Ora, capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz, nós fomos libertos para a liberdade. Fomos salvos para a liberdade. Eu não sou preso a nada. Cristianismo não prende você a nada, querido. Quem lhe prendeu ou quem lhe deu um conjunto de regras a seguir está errado. Se o fim foi agradar a Deus. Paulo cria que o evangelho liberta. E às vezes nós estamos nas igrejas e as igrejas escravizam. As igrejas obrigam. As igrejas ferem a consciência. Você tem a sua consciência diante de Deus. Tem a sua liberdade, mas Paulo diz mais adiante, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Aí você também tem consciência para saber até onde vai a sua liberdade. Mas Paulo cria e não se deixou levar, não abdicou da verdade de que o evangelho liberta. Vários endemoniados tiveram encontro com Jesus e Jesus, o evangelho em pessoa, o que fez? Os libertou. E o que é que Jesus pedia depois que libertava o endemoniado? Aquele que estava no cemitério, com cacos de telha, leproso, se rasgando, se coçando com suas feridas. Depois que teve encontro com Jesus, o que ele fez? Jesus disse, não, volta e conta para a tua aldeia o que aconteceu contigo. Jesus não dá um conjunto de regras. A sua roupa tem que ser essa, o seu linguajar tem que ser esse, os seus amigos tem que ser esse, você tem que vir todos os cultos na igreja, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem isso, tem aquilo, e você se vê preso, você foi liberto pelo evangelho, para ficar na escravidão de uns poucos líderes que interpretam mal a verdade do evangelho. Paulo disse, é liberdade, meus queridos. Não use da liberdade para dar ocasião à carne, mas o evangelho não permite adições que possam ferir a nossa liberdade de consciência. Paulo cria que a fé era suficiente para obter perdão e graça de Deus. Vamos agora, ainda dentro das convicções do que Paulo cria, outros textos fora de Gálatas, para saber sobre a crença de Paulo. Por exemplo, esse texto é lindo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Uma outra crença de Paulo que ele não abria mão. Capítulo 2 de Timóteo, versículo 12 do capítulo 1. Uma coisa que Paulo tinha certeza. Versículo 12. E por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, em meio a prisões, náufrago, chicoteado, cuspido, e diante disso tudo, Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que ele está guardando o meu depósito naquele dia. Isso era uma crença que ninguém mexia em Paulo. Deve ser nossa. Você deve estar convicto de que nada nesta vida, tribulação alguma, vai tirar de você o depósito que Deus tem guardado para você. Você deve falar como Paulo: eu estou bem certo em quem eu tenho crido. Nada vai me fazer cair dessa crença. O próprio Paulo, capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, ele disse: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Outra convicção de Paulo. E talvez você que tenha orado por sua família, por seu pai, por sua mãe, seus filhos, por seu marido, e você diz: eu não aguento mais. Eu comecei a orar, mas eu não vou terminar, eu não consigo. Parece que Deus não quer resgatar. Tenha a convicção de Paulo, querido. Se ponha de joelho e diga: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando você se ajoelhar para orar por seu marido, por sua esposa, por seus filhos, por sua família, lembre-se, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, convicção, Jesus. Eu estou certo que o Senhor vai completar a obra, eu vou continuar orando. Eu vou continuar servindo, mesmo em meio a espinhos, a pedras, eu vou continuar crendo que Deus tem um depósito para mim guardado naquele dia. Ninguém mexia nas convicções de Paulo. No capítulo 8, por exemplo, de Romanos, versículo 37 até o versículo 39, você conhece o texto: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, morte, angústia, fome, nudez, perigo, espada, potestade, altura, profundidade, um lado, outro. O que é que pode me separar do amor de Deus? E Paulo conclui no versículo 37 do capítulo 8 de Romanos, dizendo: porque eu estou bem certo. Isso é convicção. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que virão, nem as coisas que passaram, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem essa convicção? Eu pergunto para você. Você tem a convicção de que Deus lhe ama incondicionalmente? Você tem a convicção de que Deus, a graça de Deus é maior do que você imagina? Você tem a convicção de que nada pode separar você do amor de Deus? Nada, o que eu digo, é nada. Nem o que você faça, nem o que os outros podem fazer contra você. Nada pode separar você do amor de Deus. O próprio Estevão, quando prestes a ser apedrejado, ele disse: eu não vou abdicar das minhas crenças, eu não vou abdicar do meu Senhor que não me abandona. E ele, vendo os céus abertos, dava glória a Deus, e imagino que cada pedra lançada em seu rosto, cada pedra que batia em suas mãos e seu corpo, era um louvor a Deus que ele dava, porque ele não abdicava da sua fé. Pode apedrejar, pode me matar, mas eu estou bem certo que Deus tem preparado o melhor caminho nos céus. Por fim, Paulo, ainda em Hebreus 10, 23, diz: guardemos firmes a nossa confissão, a confissão da nossa esperança. E eu pergunto para vocês que foram batizados, quando vocês fizeram a classe de catecúmenos, vocês foram ensinados sobre as verdades de Deus, sobre a Trindade, vocês foram ensinados que só Jesus é Senhor, que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Você foi ensinado que Deus é um, mas ao mesmo tempo é três: Filho, Espírito Santo e Deus Pai. Você foi ensinado que sua vida depende inteiramente de Jesus. Você foi ensinado que você deve servir a Deus no âmbito da igreja. Você foi ensinado que você deve colocar o seu dom diante de Deus. Agora, tudo isso que você aqui publicamente confessou que não abdicaria, você tem sustentado isso suas crenças? Nesse primeiro ponto, queridos, eu quero alertar para que a gente não abra mão da nossa fé. Não abra mão da nossa fé. Que não seja um programa de televisão apresentado por um apresentador carismático. Que não seja um programa de rádio muito bem elaborado. Que não seja uma faculdade, uma conversa com um professor que sabe muito de antepassado, de história, de filosofia. Que não seja isso que coloque em xeque a nossa crença. Que não seja a roda de amigos que coloque em xeque a nossa crença. Continue firme, filho. Seja firme na sua fé, como Paulo. Vocês foram libertos. A fé é suficiente. Nada pode separar você do amor de Deus. Deus lhe ama. Em segundo lugar, um outro aspecto da convicção de Paulo que foi colocado em xeque era com relação à sua pessoa, o que ele era. Paulo respondeu no primeiro ponto esses irmãos, dizendo, eu não vou me submeter novamente à escravidão. E agora, como se não bastasse, é colocado em xeque a pessoa de Paulo. E Paulo tinha a convicção não só do que ele cria, mas do que ele era diante de Deus. Por exemplo, e para a gente se definir diante de Deus, você que é cristão, por exemplo, você que está aqui na igreja e é cristão, em primeiro lugar, você tem que se definir como ex. Como Paulo fez, ex-perseguidor, ex-devastador, como você poderia se definir? Ex-viciado? Ex-mentiroso? Ex-enrolão? Ex o quê? Ou será que antes de ter o contato com o Evangelho, você continua com a mesma cara? O Evangelho poderoso não lhe transformou. Primeiro você tem que se definir o que eu creio sobre mim, o que eu sou, o que eu era, o que eu deixei de fazer pela graça de Deus. Você pode dizer, eu era homossexual. Você pode dizer, eu era ex-traficante. Eu era ex-viciado em fumo, em bebida, em mulher, seja o que for. Um cristão ele se define primeiro pelo que ele era. E se você não tem o que dizer o que você era, certamente a sua convicção deve ser reanalisada. Paulo, ex-perseguidor, ex-devastador, ex-fariseu, ex-blasfemador, ex-matador. Mas o que era depois do ex? Em primeiro lugar, nós sabemos que Paulo era apóstolo. Apóstolo é um mensageiro. Alguém já disse que a palavra apóstolo é como uma pedrinha jogada lá longe. Esse é o sentido da palavra apóstolo. Uma pedrinha jogada lá longe. É aquele enviado, autorizado pelo Senhor a levar uma mensagem para longe. Paulo era assim. E ele se reconhecia como tal. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, o seu apostolado, quando foi colocado em xeque, Paulo nada disso. Eu sou apóstolo, eu vi Jesus, recebi de Jesus essa missão e nada vai mexer nessa minha crença. Paulo sabia quem era. Era um mensageiro, era um apóstolo. E reafirmava isso. Se você for ver, no primeiro sermão, nós vimos aqui que Paulo, ele é apóstolo, e foi apóstolo, não da parte de homens. Não foram homens que o colocaram nessa posição. Ele diz, da parte de Deus. Ele se reconhecia como ex-perseguidor e apóstolo. Em terceiro lugar, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo se reconhece, dizendo assim, dos pecadores eu sou o principal. E esse é um reconhecimento, uma convicção que todos nós devemos ter. Eu sou o pior dos pecadores. Sem essa convicção, sem a convicção de que nós não somos nada, e dos que estamos aqui sou o pior, sem essa convicção, a graça de Deus não se manifesta no homem. Paulo se reconhecia como um pecador miserável, carente da graça de Deus. Você se acha assim? Você se acha um nada sem Deus? Você se acha um desprovido de qualquer habilidade ou de qualquer um bem, se não for de Deus que vem até mim? Paulo se reconhecia, era apóstolo, era. Mas ele dizia, eu sou pecador, não deixei de ser pecador. Reconheço que sou um pecador miserável. Paulo também reconhece que era um servo. Eu sou um servo. E o servo é aquele que é totalmente disposto para seu senhor. Ele era um escravo. Servo, a palavra é escravo. E existe um tipo de escravo que Paulo se considerava um escravo daquela época, que era o seguinte. Existia um tipo de escravo que você, que ele trabalhava para você um certo tempo, a troco de comida e um travesseiro para dormir. Existiam servos que depois de um tempo ele ganhava a sua liberdade. Depois de 10 anos trabalhando para seu senhor, a troco de comida apenas, depois disso ele ganhava a sua liberdade. E o que acontecia? Alguns desses servos, escravos, eles libertos diziam, não, eu tenho prazer em servir ao senhor aqui. E eles furavam a orelha, olha lá o costume, furavam a orelha, e o escravo de orelha furada era aquele que era liberto, mas que se submetia novamente ao seu senhor por vontade. Era um escravo da liberdade e livre para se escravizar novamente. E Paulo era esse servo. Um servo escravo, não à força, mas por prazer. Paulo se reconhecia um escravo de Deus. Ex-devastador, apóstolo, pecador, servo, escravo. E Paulo, vamos ver no, em Gálatas ainda, para a gente não sair muito do texto. Em Gálatas mesmo. No versículo 8, você vai perceber que Paulo se reconhecia como ele mesmo sendo um fruto da operação milagrosa de Deus. Versículo 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Paulo se reconhecia como fruto do trabalhar de Deus. E por fim, no versículo 3 e 4, como nós já vimos, não se submetendo aos falsos irmãos, ele se declara como livre. E essas convicções Paulo não abria mão. Para a gente entrar no último ponto, recapitulando o primeiro, as convicções de Paulo, ele segurava, não abdicava. O que você crê? Você vai até a morte pelo que você crê? Você vai até o fim pelo que você crê? Eu lembro de uma história que o missionário contou no seminário. Um desses países aqui da América, numa região mais indígena, ele disse que, certa vez, naquele país, o evangelho é perseguido. Ele disse que um homem avistou uma mulher, já senhora, sendo tirada de casa pelo soldado do governo que perseguia a igreja. E aquela jovem, aquela velha senhora, sendo arrastada e falando uma língua que ele não entendia. O país era de fala espanhola, mas ela era quase que indígena, e falando uma frase que ele não entendia. E o soldado arrastando, e ela cada vez com mais força dizendo sei lá o quê. E ele arrastando, e o soldado, a pessoa percebia que o soldado entendia. E quanto mais ela falava, mais irado o soldado ficava. E aquela senhora foi puxada e foi morta com pancadas na cabeça. E aquele homem ficou com aquela frase na cabeça. Rapaz, o que é isso que essa senhora estava falando? E ele procurou um, procurou outro, e procurou então uma pessoa que entendia a língua da tribo. Aquela senhora estava falando, você me mata, mas a igreja continua. Que convicção. Pode me matar, mas a igreja vai continuar. E alguém já disse que o sangue de um cristão morto por causa do evangelho é semente. É isso que acontece. Paulo reconhecia e foi até a morte com as suas convicções. Em segundo lugar, sabendo o que ele era. E em terceiro, por fim, convicção do que ele fazia, do que faço. Em primeiro lugar, convicção do que creio. Segundo, convicção do que sou. Terceiro lugar, convicção do que faço. O Evangelho nos traz convicções inabaláveis. Em se tratando do que ele fazia, rapidamente nós sabemos, era um apóstolo, ele tinha um ministério específico. No versículo 4 mesmo, Paulo, ele se vê, o ministério de Paulo, o que ele fazia era pregar o evangelho e defender o evangelho. Esse era o ministério de Paulo. Sair mundo afora, pregando o evangelho, defendendo o evangelho. Era o que ele fazia, e ninguém segurava Paulo. Certa vez ele estava pregando o evangelho, alguém pegou ele e colocou na prisão. O que acontece? Meu irmão, o que eu faço é pregar o evangelho, eu vou pregar aqui para os outros presos. O que acontece? Louvando a Deus, pregando ali, o camarada que guardava a cela, dá um cochilo, de repente aquele estrondo, Paulo orando e adorando a Deus, aquele estrondo, as cadeias se abrem milagrosamente, de repente aquele carcereiro acorda meio sem saber o que estava acontecendo, olha para a prisão e diz, fugiram. Tomou. O meu senhor agora, quando chegar o comissário aqui, o delegado, eu vou perder meu emprego, vou perder minha farda. Aí Paulo, não, estou aqui, nós estamos aqui. Estamos orando a Deus. Vamos ficar tranquilo, sua cabeça não vai rolar não. Nós estamos aqui. E Paulo prega o evangelho para aquele homem. É o que Paulo sabia fazer, o ministério dele. É o que ele faz, a sua convicção. Paulo disse, você quer aceitar Jesus? E o irmão aceita. Aí Paulo disse assim, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele homem, mediante essas palavras, meu Deus, era o que Paulo fazia? Ele disse, Paulo, vamos lá para casa. Foi para casa, Paulo batizou aquele homem, comeu com aquele homem, pregou o evangelho àquele homem. Era o que Paulo sabia fazer, era um dom, era a paixão de Paulo pregar o evangelho, era a sua convicção. E como se não bastasse ainda nesse objetivo mais geral, ele tem um aspecto mais específico. Como você viu aqui no próprio texto de Gálatas, capítulo 2, do 1 ao 10, ele diz que Pedro e os demais apóstolos foram comissionados a pregar para os judeus, Paulo para os gentios. Ou seja, Paulo tinha convicção de que o seu ministério era pregar e defender o evangelho para os gentios. E eu pergunto para você, você tem convicção do que você deve fazer? Você tem convicção do que vem a ser a sua paixão ministerial? O que você ama fazer? Porque o seu coração pulsa. Por quê? É o que você devia fazer, é o seu ministério. Qual o seu dom espiritual? O que você faz que te dá prazer em fazer para Deus? Enfim, é a sua paixão, cara. Como Paulo, nós temos que ter as nossas convicções. Nós não podemos ser uma igreja levada para um lado, para o outro, e cristãos, muito menos, que não sabem o que faz. Não tem convicção do que foi chamado para fazer. E nós nos perdemos atirando para todos os lados. Como Paulo, nós precisamos ter convicção. O meu ministério é esse. A minha missão é essa. O meu trabalho é esse. O meu papel na minha família é essa. Eu sou o marido da família. O meu papel é esse. Eu sou a mulher da casa. Meu papel é esse. Eu sou filho. Meu papel é esse. Eu sou liderança da igreja. Meu papel é esse. Eu gosto de música, o meu dom é esse, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter convicção. E Paulo, ele disse que quando foi perante aqueles pilares do cristianismo, Pedro, Tiago, ele disse, nenhum desses me acrescentou nada. Paulo tinha convicção do que era para fazer, e eu duvido que se alguns daqueles, mesmo os apóstolos, dissessem, Paulo, pare de pregar. Paulo, não vou parar. É o que eu sei fazer, minha convicção, é o que eu faço com amor, é o que eu faço de melhor, é o que Deus me chamou para fazer. E eu pergunto, o que Deus chamou? O que Deus... você foi chamado para fazer o quê? Você foi chamado para fazer o quê? Por fim, queridos, eu queria concluir. Vocês lembram de Saddam Hussein? Ainda vai rolar muita história e vídeo na internet. Você pode assistir. E quem entende árabe pode entender o que ele disse. Saddam Hussein me impressionou. Era um homem de convicção, mano. Era, Manuel. Era um homem de convicção. Sinceramente, eu não faria o que ele fez. Minhas pernas estariam bambas. se o que me aguardava fosse uma masmorra ou uma corda, eu não suportaria. Saddam Hussein era um homem de convicções. Existe um homem, para concluir, Policarpo, o grande servo de Deus, contemporâneo de João, talvez o último a morrer dos personagens bíblicos aqui. Policarpo, ele era um senhor de 86 anos. Amava Jesus. Policarpo, ele tinha convicção do que ele cria. Jamais abdicaria de sua fé. Policarpo, ele sabia quem ele era, um cristão, um crente. E Policarpo sabia o que fazia. Certa vez, Policarpo, numa fã da perseguição, foi pego. E um dos soldados pegou ele. Para o outro disse, acende a fogueira que hoje vai ter churrasco de crente. Isso é histórico. E Policarpo, tranquilo. Fogueira foi acesa. E Policarpo, tranquilo. E o soldado pede que ele o ajoelhe, ajoelha o Policarpo e diz, negue o seu Senhor agora. Se você negar suas crenças, o que você é, o que você faz, você está livre da fogueira. Que situação, Vitor. Você negaria? Você iria para a fogueira pelo que você crê? Pelo Deus que você serve? Rejeite a Jesus. Diga anátema Jesus que você está livre da fogueira. Sabe o que esse homem de 86 anos fez? Frase célebre. Ele disse, meu Senhor, eu tenho servido 86 anos a esse Cristo. Ele nunca me abandonou. Não é agora que eu vou decepcionar o meu Senhor. E por fim ele disse, eu sou um crente. Jogaram o Policarpo na fogueira. E o relato histórico, repito, histórico, diz que aquela fogueira não queimou o Policarpo. Ele teve que ser tirado de lá, teve que ser torado a sua cabeça e depois sim, queimado. Policarpo era um homem de convicção. Sabia no que cria, sabia o que era diante de Deus e sabia o que fazia. Ah, que sejamos não como Saddam, que fixou sua confiança e sua convicção em algo errado. Que sejamos como Policarpo, que foi capaz de dar sua vida pelo que ele cria.